sobre me amar. Seu lance é usar e largar. Tá foda o que eu vou fazer. Me deixou doente, doente de deprê. E apesar das suas vaciladas, eu sou viciado em você. De todas as sentadas, a sua veio com mágica de iludir eu. E você ilude, ilude eu. Você ilude, ilude, ilude eu. Você ilude, ilude eu. Você ilude, ilude, ilude eu. Alô, jogo da sorte.net. Alô, Sérgio, alô, Marquinhos. Alô, caminhão, posto, pessoa. Você não soube me amar.